Olá a todos, bem-vindos. Este não é um episódio da Cabeça de Nerd, mas quero lembrar-vos que o podcast regressa já para a semana, com novos episódios no dia 18 de julho. Mas antes, no dia 17 de julho, na segunda-feira, dia de estreia de Game of Thrones em Portugal, a Cabeça do Nerd vai fazer um episódio ao vivo. No ano passado correu muito bem e este ano vamos voltar a fazê-lo. Vai ser como no final da sexta temporada. Juntamos-nos todos na Servetoria, em Lisboa, vemos o episódio e depois começa a gravação do podcast. Como disse, isto vai acontecer no dia 17, segunda-feira, a partir das 22 horas, na Servetoria, ao lado do Instituto Superior Técnico. Morada é a Avenida Rufisco Paes, número 6, Lisboa. Estação do metro mais próxima, Saldanha. Há quatro autocarros que param à porta: o 703, o 16, o 20 e o 67. Se não puderem ir no dia 17 de julho, não se preocupem, porque vamos repetir a experiência mais três vezes: dia 31 de julho para o episódio 3, dia 14 de agosto para o episódio 5 e dia 28 de agosto para o final de temporada de Game of Thrones. Gostava mesmo muito que lá estivessem. Vai ser muito giro. Os episódios começam às 10h20, por isso convém estar lá um bocadinho antes também para terem mesa, terem conversarem um pouco com as pessoas, ambientarem-se, etc. As coisas que as pessoas fazem quando saem de casa para ir ver com eles. Podem encontrar o evento na página de Facebook da Cabeça do Ned, em facebook.com/acabecadoned, sem cedilha. Também tem um link para o episódio nas notas do episódio, se conseguirem ver. Tragam amigos, família, namorados, namoradas, aquelas pessoas com quem andam a sair para ver no que dá. Tragam toda a gente que gosta da série. Vai ser um ambiente fantástico, vai ser alguma galhofa. Vamos estar a conversar sobre o episódio com alguma animação. Vai ser giro, vai ser giro. Se for como no ano passado, vai ser muito giro. Mais uma vez, vamos gravar dia 17 de julho na Servetoria. Tem os detalhes na página do Facebook. Até lá, subscrevam-nos no iTunes. Quem está a ouvir isto provavelmente já está subscrito, mas se estão a ouvir isto pela primeira vez, subscrevam-nos no iTunes, agora é Apple Podcast. Subscrevam-nos noutra aplicação de podcast que vocês usem, no SoundCloud também, e na Mixcloud. Por agora é tudo. Espero-vos lá dia 17. Se não puderem ir, espero-vos dia 18. Como ouvintes da estreia da nova temporada da Cabeça do Ned. A Cabeça do Ned.